5127, somos 30, velho, para sua direita, taxi de Alfa, quilo parte 3, posição 4 Lima. by 1 minute. 2 horas para Taracaju, autorizar o táxi até o posto Esperadão no 06 Índia, porta pronta, dispositivo para o 06, o 14118 no 0. direto para Luna, desça para 3, e está em distância, mas 0,9. Alfa, posto de Alexandre, pronto para a explosão do lugar no sul. Passarelo 2228. Passarelo 2228, bom dia, contato radar. Chegou para o nível de 180 com instruções. Após 2010, foi direto para A. 180 livre das restrições, após 2000 pés, direto no Arbor, passaremos a 2022. Direto no Cido, 15, 15 Alpha Hotel. Autorizado vai direto para a Duna, destino de instruções para 2010, Altímetro 925, reporte estabilizado no final da LS. Apenas quero informação, há um traço de uma posição de uma hora, que está atribuído de Timor-Leste, com a patente 72, está com nível de voo 100 em seguida 127. Com 086, confirme por quantas vidas será o destino. Também após o destino, vou direto para Dino. Para a 2018. 0 para sua direita, taxi Juliette Alfa, Juliette, posição 09. Alfa, Juliette, sua direita, Alfa, Juliette, 09. 2906. 14, frequência 18, decimal 95. Solo 2-1, Juliette para a direita, ingresse Alfa Juliette para a remoto no 3, parte principal. Alfa Juliette para a 3 principal, 3-2-2. 3-2-2-2-2, corrige a remoto 1 no 3. Padrão, boa noite, boa noite. Final de 8, funciona bem. 1-9-0, 8-B, continua a aproximação, vai de 3 a 6 força. Certo, aguarda. Solo 3N, libere para a direita, ataque Alfa, Juliette para o portão 02.